vou te hipnotizar, viu, papai? É de Rolex, ó, é diferente, é envolvente só. Oi, tudo bem, deixa eu só te perguntar. Ô, Celcinho, tudo bem, deixa eu só te perguntar. Tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Cê tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Já percebi que ela te hipnotizou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Já percebi que ela te hipnotizou. Não adianta fingir, amigo, cê tá louco por ela. Desabafa pra mim, ela acalmou a fera. Você ficou de uma vez só, se apaixonou de uma vez só. Agora aumenta ela e as amigas rebolando. Você tá hipnotizado, eu tô falando. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Já percebi que ela te hipnotizou. Solta o solo, solta o solo, violino, ó. Deixa eu só te perguntar, ô Celcinho, tudo bem? Deixa eu só te perguntar, tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Já percebi que ela te hipnotizou. Quando parou, olhou, rebolou, rebolou. Quando parou,